Sejam bem-vindos à segunda edição da rádio Inside My Head, com parceria do blog Acorda Pra Cuspir. Na segunda edição vamos continuar com o blues, só que dessa vez trazendo algo mais animado pra vocês. Curtam agora Clube de Patifes, Sol no Topo. Sua hora marcada, agenda lotada, estás atrasado, é prêmio final. Baby, nem carnaval era, mas a festa só foi acabar sob o sol do meio-dia. E feche os olhos, baby, e não olhe quem está aqui sua frente. E sinta o corpo ardente aqui, baby, ao seu lado. Vira um poema, deixa bem devagar, ao som do blues. Você se pega caindo e sorrindo segue. Sua hora marcada, agenda lotada, estresse atrasado, é prêmio final. O baby, nem carnaval era, mas a festa só foi acabar sob o sol do meio-dia. E feche os olhos, baby, e não olhe quem está aqui à sua frente. E sinta o corpo ardente aqui, baby, ao seu lado. Ao seu lado. Vire um poema, mexa bem devagar, ao som do blues. Sua hora marcada, agenda lotada, estresse atrasado, é pelo final. O baby, nem carnaval era, mas a festa só foi acabar sob o sol do meio-dia. E feche os olhos, baby, e não olhe quem está aqui à sua frente. E sinta o corpo ardente aqui, baby, ao seu lado. Ao seu lado. Vire um poema, mexa bem devagar, ao som do blues. Ain't me. Come on, turned out to be nice. White collar conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. They'll pursue my kind of drop and die, but I'm gonna wave my free flag. Jimi Hendrix tocando If Six Highs Nine, e agora curtam Brian Setzer Orchestra com The House Is Rocking, um cover do mestre Steve Ray Vaughan para vocês. Keep on, she's not losing the blues. This old house ain't got nothing to lose. Curtam agora o som dos meus amigos do Amplitude Valvulada com o Blues da Loira. sweet thing, babe. Time of day, that circle shot beer. Yeah, that's a day. That circle shot beer. Acabaram de ouvir Stevie Ray Vaughan com Cold Shot. Na sequência curtam o Blues Magoo tocando She's Coming Home e logo depois Blue Cheers com Rock Me Baby, assim finalizando a nossa segunda edição da Rádio Inside My Head, em parceria do blog Acorda para Cuspir. Espero que vocês tenham gostado, enviem críticas, sugestões, comentem, vamos levar isso adiante, façam pedidos. É isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Gets to my brain, but let me tell you, baby, although you turn me on, come tomorrow night, yeah, you must be gone. She's coming home, yeah. She's coming home, yeah. She's so long, and I've been a man. To leave her now would be so wrong. Don't you understand? You know I owe that woman more than just goodbye. So she's coming. my bag. Ain't got